todas com os monstros se curaram. DJs, no risco dos seus discos, quantos sonhos floresceram. Grafite, real hip hop nos muros que os deuses picharam. E se você não ama essa cultura, como eu amo essa cultura, se retire do recinto se não demonstra postura. Jogo de cintura, arma, escudo e armadura, onde canta as agruras e meus processos de cura. Aquela água que bate e molda a pedra dura, o corpo do b-boy no chão desenha escultura. Diferente da moldura, retrato da amargura, dos corpos jogados, alvejados pelo fura. Eu vi um neguinho, geral com a mão pro alto, de rock em punho, tomando a cena de assalto. Corações são alvos, papo reto responsável, MCs não são poucos, loucos confundindo os que se dizem sábios. A arte tá nos lábios, nos dedos e nas cores, na antena do edifício vejo se expressarem amores. Os muros ganham alma, as tags ganham vozes, arte silenciosa que grita contra algozes. Grafites são vorazes, hip hoppers versáteis, o rap é compromisso e a cultura não é viagem. Valor não se discute, alguns preços talvez, é a rua, amor e cura na cultura dos DJs. Rap, ouvindo suas ideias, quantos líderes se ergueram. Hey break, dançando suas batidas, quantos monstros se curaram. DJs, no risco dos seus discos, quantos sonhos floresceram. Grafite, real hip hop nos muros que os deuses picharam. Compromisso e a cultura não é viagem.